Mike Bravo Delta no portão 11. Solo, passarelo 2262. Passarelo 2262, prossiga. Autorização, Vitória da Conquista, por favor. Está pronto para a cópia? Dimativo, prossiga. Passarelo 2262, autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10 com curva à direita, subida Arbor, após Arbor direto Conquista. Controle em 120, decimal 8, transponder 5033. Motivo, autorizado 180, Vitória da Conquista, decola da 10, curva à direita, subida Arbor, após direto Vitória da Conquista. Transponder 5033, controle em 108, passarela 2262. Chame para puxa acionamento no pátio 3. Motivo. Chamará para o acionamento, parte 3, passarela 2262. São Salvador, bom dia, agora